Thank you. 327, autorizado decolagem, pistão 0, vento no meio 0 grau 07 nós. Autorizado decolagem, pistão 0, sinais na 07. Contato da arma da colagem, saída Bruno, 1807. Delta Arbor 1, em ascensão 180, sem restrições, bateria 2230. Suba e mantenha no de voo 200. Chamada de abertura na frequência 125 decimal 1, alternando em 128 decimal 35. Chamada de 27, copiar. Autorizado nível de voo 200 como sinal, chamando agora Recife em 125 decimal 1, até em 128 decimal 35. Miguel, motorizado táxi, reporte na Papá, Ayrton na 08. Só uma postura, tá? corrigir os motores utilizados. Pode 2000 pés, direto arco, grato, retrogrado. E o controle no 8, confirma a chamada 5 1 no 7. Por exemplo, seleção para Recife, nível de voo 340. Seleção 3567, estamos sempre Recife, em 126, decimal 0. Alterna em 128, decimal 8. Seleção 3567, por favor. 5, Lima, Tepistão 0. Azul 4463, decolada é 1, 0, chama o controle 1, 208. Controle 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, 2443, tá passando 1000 na árvore 1. 4423, boa tarde, contato 1, 0, saída árvore 1, nível 3, 0. 3, 0, árvore 1, azul 4423. Azul 98, para formação, tráfego 20, 03, milhas de maestro, mantendo número 3, 17, 176, 103, para aproximação. Romeoeste com mais 15, tráfego 11 horas, 2 milhas, 1 hora da Oeste, cruzando 050 em descida, André 190. Já Romeu, hoje com mais 15, cruzou. Acerei 230. É 355, decolagem autorizada, custo 1 0, 90, 98, 0 graus, 1 5 mais. 5 mais, 1 0. Beleza, 4423, pode manter a prova 2, 1 0, pra ver se tá alto. Obrigado. Obrigado. Aumentações de táxi do 4544 já acionado. Oi, boa tarde, 1732, passada da 10, visual para a nave na corrida, tá pronto. 1732, eu pergunto, né, Matheus, estamos agora. Falei, Matheus, 10, 732. Azul 4423, controle. Prossiga. Condições de voar alerta. Agora. Azul Torquia Delta, estamos com a previsita em 1,26, décima zero, tornando 1,28. É 5 milhas, o azul 4423. Change. 3, chama o controle 1,20, décima 8. 08, Salvador, boa, hoje chamei a 355. Chamada 355, boa tarde, contato radar, salvo 1, limpa 382. Autorizado, já estamos nele. taxi até a Papá. Mantenha a posição na Papá. Lima 990, estado, pouso 30, pistola 0, vento 180 graus, ano 49. Pouso 0, Lima 990. Lima 738, decolado zona 5, chama com Antônio 120, última 8. 908. Gol 7-3-8, contra o turno da decolagem, saída do Bruno, nível de voo 3-6-0. Arco Bruno 3-6-0, primeiro, certeza. Chega, acho que eu subi a baixa altura, tá pode ficar, eu já está arrumando. Mas eu já não baixa altura, vou tirar. Mas é a posição lá para estar aguardando para subir a baixa altura, já está arrumando. Por favor, só pronto, de troca na nata final. Só 315, capaz de tráfego na ponta final, autorizada ali a manter o pistão no zero. Tráfego na ponta final, ali a manter o pistão no zero. Pessoal, agora autorizado ingresso na pista, só parte 4, é a parte pista livre. A 738 do Elefão. É o Elefão, só pra ele. Solo, zona 7, livre à direita da Fox, chamando 209, solo. 209, eu estou na 99. Telefone Serra, por favor. Sete, tudo para o Rio de Janeiro, porta Tarifa, o Brasil da Fox Serra. Juliette Mike, saque autorizado até o Ponte Ferreira Papá. Chama o Ponte Ferreira Papá, altimetro no zero à noite. 3:50. 3:30, ok. Decolado zona 9, controle 1208. 08, 3, 9. Mais direto, mais autorizado em ingresso, é forte, alinhado, é pronto, pistão 7. 4055, completo rodada, decolagem, saída São João, né? Nível de voo 320, autorizado em ingresso. decolagem, mais direto, mais. Chama 355, chama centro do Sul, tem 1251, alterna em 128 do sinal 35, chama 355. Jet Mike, decolado 23, controle 1208. 208, controle Mike, Jet Mike. Olha aí, Salvador, para formar o Mike, Jet Mike, cruzando 2 mil pés. Formou o Mike, Jet Mike, vão para acordar na decolagem. Saída São João, no nível de voo 430. São João, 430, Mike, Jet Mike. Jet Mike vai manter a proa 176, pequenas desvias à esquerda após o regresso à tromba. Gente, aponta para o controle quando alterna os desvios. Aponta após os desvios, Mike Jet Mike. Controle Bravo, que está em terra, está visual com o campo. Chama o telefonador em 118 do sinal 95, Bravo, da Farm Serra. 2845. Boa tarde, eu sou a Papa Bravo, da Farm Serra, estado novo com a 17. Bravo, da Farm Serra, autorizado sinal 97, resposta nacional, ótimo, turno 08. Autorizado sinal 97, 218, Bravo, da Farm Serra. Nacional 97 de 5 milhas do Bravo no Fonte Serra. Forma Bravo no Fonte Serra, pouso autorizado pistão no 7, vento no 90 graus ou no 1 mais. Pouso autorizado no 7, Bravo no Fonte Serra. 364, autorizado a Lima, tem que estimular. Lima, 390, Lima, 390. Eu, Guardião 05, chame quando consta da colagem. Aqui sem interferência foi de final da noção de Guardião 05, reforço para o solo, já até agora 200 graus, no ano mais. Questionamento 314, decolagem autorizada, pistão 0, vento 20, 0 grau, vão no 20. Eu chamo o Marcos de Leite Marcos, sempre Recife, chamo 25 do Sima 1, né? Recife, chamo Marcos de Leite. Uniforme Serra, fora de 2-8, combate. Sente para cima direita, bravo uniforme Serra, frequência de estacionamento. Saída Momo, nível de voo 340. Momo 340 para 6314. Cruzando 4.000 pés. Por que não é autorizado pelo centro de Cifra? Fecha. Agora chegando só com o centro, seria a autorização do controle de forma do plano. 9083, espera identificação, chegada a bordo, e você mantém o nível de voo 050. Nível 050 autorizado, hoje é 9083. Você está acionando o fundo claro que a condição de manter a proa 205, vai dar as instruções de justiça? Grata. Livre de tráfego 12 horas, 33 milhas, rumo posto, quilômetro 095, subindo 340, 1220. Ativa. Tudo mantém a 400. Após estar até o telefone Charlie, autorizado voar Boston, subindo o estrito ao nível 320. Tudo manter ao nível 320, segundo o estrito de Recife, atrás de Boston. Vai abandonar o setor, vai para agora para Itapuã. Vai prosseguir para Itapuã, vai dar 05? Itapuã é onde o teste possível, vai até o, a avenida do Rocaim em Itapuã. É, autorizado, vai dar 05, mas é na escuta permanente. Escuta permanente. Comodo 128, decimal 35. Chama 304, estudo mantém o nível de voo 300. Zero, está autorizado a passar para cá. Aviso no 08. 04, chama Recife em 126, decimal 85, alterna em